Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Esta manhã nós trataremos do tema Imperfeitos, mas úteis. Todos nós que já temos algum conhecimento da doutrina espírita aprendemos que nossa condição é a de espíritos imperfeitos. Estamos num processo aqui chamado reencarnação, onde vamos, através das experiências, através da nossa vivência, corrigindo certas imperfeições que nós temos e vamos aprimorando o nosso sentimento e a nossa inteligência. Vamos tornando a nossa mente, o nosso pensamento algo mais puro, mais elevado. Isso é uma das coisas que a gente entende no Espiritismo, que é um grande diferencial em relação a todas as outras concepções que nasceram do cristianismo primitivo, da mensagem pura de Jesus, que é a ideia de que o espírito humano, ele não é uma coisa pronta e que veio para ser redimida pelo Mestre, e sim, é algo que está em processo de elaboração. Nós somos seres, ainda podemos pensar assim, em elaboração. E muitas pessoas, quando ouvem essa ideia de que somos imperfeitos, elas tomam como um aspecto muito negativo, de que a nossa imperfeição seria um grave erro. A verdade é o que nós somos. Nós somos imperfeitos porque somos seres que estamos nesse processo de elevação espiritual, de transformação, de crescimento, de modificação. Nós podemos até pensar que nós não somos seres prontos, seres acabados ainda, porque nós ainda não atingimos aquilo que um dia nós seremos. Nós ainda não atingimos a potencialidade toda que nos está reservada. Nós somos seres que estamos ainda numa etapa, podemos até dizer, bem próxima da inicial da nossa criação. Porque um dia, até nos tornarmos espíritos puros, levará muito tempo. Transcorrerá milênios até um dia atingirmos esse patamar de evolução. E para isso necessitaremos de inúmeras experiências na vida material. Precisaremos morrer e renascer inúmeras vezes, vindo para este mundo, experimentando tudo aquilo que ele oferece, para que a gente possa então ir gradualmente se libertando da imperfeição e adquirindo essas qualidades que nos tornarão perfeitos. Isso é então algo normal. Ser imperfeito na nossa condição é o nosso estado normal atualmente. Por isso que quando a gente faz aquele processo de autoconhecimento, de reflexão mais profunda sobre aquilo que nós somos, nós não podemos ter uma atitude negativa, uma atitude pessimista a respeito de nós mesmos. Porque normalmente quando a gente se acerta do conhecimento espiritual e a gente percebe todo o trabalho que tem que ser realizado em nós para que nos tornemos isso que seremos um dia, espíritos perfeitos, parece que nós somos a pior coisa do mundo, mas na realidade nós somos o que somos porque estamos dentro de um processo de crescimento e de evolução. Por isso que pensarmos em nós como imperfeitos não deve levar ninguém a uma reflexão pessimista sobre a vida. Achar que nós estamos aqui porque temos que sofrer mesmo, porque somos criaturas maldosas e precisamos ser castigados, porque senão nós vamos estar reproduzindo um pensamento muito simplista que herdamos de concepções antigas, passadas, de que o homem ele é mau porque ele cometeu um erro no passado e ele carrega essa maldade nele. Muitos cristãos pensam assim, eles carregam o pecado original que eles precisam então se redimir, seguindo Jesus, seguindo os seus ensinamentos, para se libertar desse mal herdado do casal primordial que supostamente teria dado origem à humanidade. Quando a gente adota esse pensamento simplista, que nós somos imperfeitos, somos criaturas ainda, precisamos do sofrimento, e que através da caridade nós vamos nos redimir, nós estamos simplificando muito uma ideia que nós, na verdade, ainda carregamos lá nos alicerces daquilo de mais profundo que nós temos na nossa mente. São aquelas heranças ancestrais que nós trazemos de muitas vidas. E para que a gente se liberte disso, a gente deve refletir profundamente na questão da evolução do espírito. compreender que não é um processo simples, que se dá apenas por força de um desejo efêmero, passageiro, simplesmente porque a gente adquire uma nova consciência, a partir dali a gente vai ser uma nova pessoa completamente diferente. Essa nova consciência, ela é normalmente a oportunidade que a gente tem de dar uma guinada na vida, de dar um redirecionamento, mas o trabalho, o esforço, a dedicação fará parte desse momento a partir de então nas nossas vidas. Nós teremos que cumprir uma jornada muito longa de autoeducação, de aprimoramento, de burilamento do nosso ser, a partir do momento que tomamos consciência desse processo que é necessário para a nossa evolução, de transformação, de modificação de nós mesmos, de processo de crescimento. E tem pessoas que, quando refletem em tudo isso, elas têm uma dificuldade muito grande de entender de que elas já estariam aptas a grandes realizações a partir do momento que elas têm um entendimento, a partir do momento que elas compreendem que algo precisa ser feito em suas vidas. Só que as pessoas muitas vezes fazem o quê? Iludidas aqui por ideias que muitas vezes escondem aquela acomodação, aquela preguiça, muitas vezes iludidas por aquelas ideias de que ela é realmente muito pecadora e para ela não há possibilidade de remissão. Então a pessoa se acomoda na sua vida, ela se coloca como uma criatura tão imperfeita que ela não seria digna de realizar nada em favor do semelhante, ela não seria digna para estar trabalhando pela sua melhoria e pela melhoria do outro. São aquelas pessoas que se acomodam num pensamento muito simplista de que eu nasci assim e vou permanecer a minha vida inteira assim. Eu serei imperfeito, porque eu não consigo mudar. E usam os ditados populares para justificar isso. Pau que nasce torto, morre torto. Não é isso? Como o galho da árvore vai se desenvolvendo ao longo da vida, é a forma que ele vai ter para sempre. Só que nós não somos galho de árvore. Nós não somos tronco de árvore que se molda e cresce de uma forma. Nós somos espírito em evolução. Nós somos isso. Nós somos um ser que está em processo. Por isso que a gente não pode acreditar jamais nessa ideia de que somos imperfeitos e que por isso indignos de participar de um processo de auxílio à humanidade, de participar desse grande trabalho de renovação da humanidade. Se a gente fosse adotar esse pensamento de imperfeitos e que por isso nós somos indignos, nós não ocuparíamos nenhuma das posições que a gente ocupa. Nós que trabalhamos na doutrina espírita e procuramos divulgá-la, nós seríamos os primeiros a deixá-la, não é assim? Porque nós reconhecemos as nossas imperfeições, entendemos que somos criaturas que temos muito a realizar por nós mesmos em matéria de elevação espiritual, mas nós vamos aprendendo com os ensinamentos que os Espíritos superiores nos trazem através de médiuns admiráveis que souberam demonstrar essa ideia que nós estamos discutindo hoje, que souberam demonstrar isso, de que é apenas através do trabalho, da dedicação ao bem, é que nós conseguiremos consertar as nossas imperfeições. É apenas na nossa dedicação diária, no exercício do bem, é que nós superaremos as nossas imperfeições. É apenas participando daquilo que leva ao bem, é que nós conseguiremos um dia transformar a nós mesmos. Por isso que o tema da nossa explanação desta manhã é Imperfeitos, mas Úteis, que é baseada numa mensagem do Espírito Emmanuel, dada através de Francisco Cândido Xavier, que tem esse mesmo título. Está no livro Rumo Certo, no capítulo 28. Essa mensagem humana nos exorta exatamente a entendermos que, apesar de sermos criaturas imperfeitas, nós somos criaturas úteis nessa grande obra de renovação do mundo. E ele faz, inicialmente, uma reflexão de que, em muitos lugares, e eu fiquei imaginando como ele, no Espírito, que atuou tanto aqui no movimento espírita, que mandou tantas mensagens para nós, exortando tantas virtudes, tantas qualidades que precisamos desenvolver, quanto ele não deve ter observado em numerosas casas em que ele visitou, em que ele deve ter estado participando, ajudando, integrando, porque apesar da sua missão junto ao Chico, a gente sabe que os espíritos são todos solidários no trabalho de assistência a todos. Por isso que não é estranho a gente saber que Bezerra de Menezes é um mentor desta casa e de inúmeras outras. Assim como os espíritos vão estar sempre em equipe trabalhando em conjunto pelo bem coletivo. Não só na casa espírita, mas na igreja, no terreiro das religiões afro-brasileiras, vão estar na sinagoga, na mesquita, vão estar em todos os lugares. Porque há milhares de anos eles fazem isso. Eles vêm inspirando o pensamento religioso da humanidade como um elemento de acelerar o processo de melhoria moral do homem, de melhoria das suas qualidades, da sua compreensão sobre a necessidade de ele conviver bem, pacificamente e harmoniosamente. Então esses espíritos, eles devem ter constatado muitas vezes isso. Pessoas que estavam prontas para iniciar um grande trabalho de renovação delas mesmas, mas que buscam, através desse raciocínio de que são imperfeitos e por isso indignos de atuar bem, formas de escapar desse grande trabalho que elas tinham a realizar. E eles devem ter percebido, e por isso que Emmanuel nos traz essa reflexão, nós vamos encontrar em outras comunicações por outros espíritos também essa ideia, de que independente daquilo que nós trazemos em nós, de erros, de imperfeições, nós somos dignos de atuar no bem. Quando essa nossa atuação é motivada por um desejo de melhoria nosso e das pessoas que serão beneficiadas. Quando nós temos essa motivação interior de fazer algo para que as pessoas se beneficiem, para fazer algo para que o bem se estenda, independente dos erros que nós praticamos, nós somos dignos dessa ação. E por que que nós somos dignos dela? Por que que ela é também a nossa tarefa e é também a nossa missão? Porque ela é o meio que Deus cria para que superemos as nossas imperfeições. Porque à medida que vamos trabalhando e exercitando o bem, nós vamos mudando a nossa mente, nós vamos mudando o tipo de pensamento que nós produzimos. À medida que nós nos engajamos em obras que procuram melhorar a sociedade, que procuram assistir aqueles que necessitam, à medida que nós vamos trabalhando para aprimorar o bem comum, nós estamos focando a nossa capacidade mental criativa em algo que é renovador e transformador. E a nossa mente focada nisso, ela não dá vazão às nossas imperfeições. E à medida que nos dedicamos, vamos nos aproximando daqueles que já estão num padrão acima do nosso, estão numa condição espiritual superior, e nós passamos a nos beneficiar da influência positiva deles. Por isso que muitas pessoas constatam ao longo da sua vida, na vivência que elas tiveram no bem, alguma transformação. Elas percebem que elas já são algo, que há algo dentro delas diferente. Às vezes não é muita coisa, às vezes é apenas algo que a pessoa conseguiu pôr a sua vida um pouco mais em ordem, mas ela já é capaz de perceber uma renovação e uma mudança. Então isso nos permite concluir que o bem que nós realizamos é a forma de superação das nossas imperfeições. Porque se nós fôssemos realmente parar e considerar o quanto nós somos imperfeitos, nós não teríamos motivação para fazer mais nada na vida, a não ser cultivar essas imperfeições, a não ser dar vazão a elas. E pessoas que optaram por esse caminho, podem observar, são vidas muitas vezes marcadas apenas pelo sofrimento, são vidas sempre vazias. Se visitássemos e conhecêssemos a história das pessoas que estão hoje passando por um processo complicadíssimo na sua vida, estando, por exemplo, dentro de uma prisão, né? Pessoas que buscaram, por exemplo, só caminhos tortuosos e que foram parar nessa condição, um meio ainda mais vicioso, um meio ainda mais corruptor, ainda mais que denigre a condição humana. Então isso mostra, né? A escolha que o indivíduo faz, ela dá resultados correspondente àquilo que ele se empenhou. Pode ser que o indivíduo hoje não esteja numa prisão, mas ele está ainda envolvido num círculo de criminalidade, ele está sob a influência de pessoas tão perversas quanto os sentimentos que ele cultivou, quanto a vazão que ele deu às suas imperfeições. Em contrapartida, nós vamos encontrar pessoas que ao longo da vida, apesar de trazerem muitas vezes muitas imperfeições, serem assaltadas permanentemente por pensamentos muito inferiores, pensamentos que muitas vezes assustam o próprio indivíduo de constatar que ele é capaz de gerar aquele tipo de ideia, mas que ainda assim persistiu no bem, ainda assim se esforçou, é alguém que está numa condição melhor, porque ele provavelmente conseguiu se manter e se conduzir ao longo da vida isento de influências ainda mais perniciosas. Por isso que não podemos usar essa ideia que somos imperfeitos e que por isso não podemos colaborar nessa grande obra do bem. Porque se fizermos isso, estaremos afastando de nós o remédio que vai curar as nossas almas, que vai modificar o nosso ser, que vai transformar o nosso espírito. Quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos então assim: deveria eu então me dedicar a alguma obra de assistência, fundar uma instituição, começar a transformar a realidade de outras pessoas? Mas muitas vezes a gente pensa, mas isso está acima das minhas forças. Talvez não esteja tanto assim. Talvez essa realização do bem não precise a mobilização de tantas forças, de tantas coisas para ser iniciada em nossa vida. Talvez as mudanças que nós vamos realizando, gradativas, diárias, no nosso modo de se conduzir, no nosso modo de pensar, nas nossas escolhas diárias, poderão já representar essa renovação. Muitas pessoas acreditam que as obras de evolução do Espírito se dão por grandes empreendimentos, por grandes realizações. Quando nós vemos pessoas notáveis que fundam instituições muito significativas e que têm um alcance muito grande, nós ficamos pensando, então eu tenho que fazer algo semelhante para conseguir isso? Não. Na realidade é algo que todos nós estamos prontos para começar a fazer hoje. Se eu vou à palestra, nós já podemos começar a pôr em prática isso. É a mudança no nosso modo de agir, no nosso modo de se relacionar com o mundo e com as pessoas, de mudar a forma como nós nos conduzimos. Realmente, uma mudança muito profunda, muito grande na nossa vida, dificilmente nós conseguiremos. Mas mudanças graduais, mudanças constantes, mudanças permanentes que nós vamos dia a dia fazendo, nós podemos realizar desde já. Nós podemos, por exemplo, fazer uma grande obra do bem quando a gente detém a nossa língua, quando a gente para de falar coisas inadequadas, impróprias, indevidas nas nossas conversações. Quanto o homem mobiliza desse potencial falar para apenas criticar, denegrir, amaldiçoar, xingar outras pessoas. E até pessoas que poderíamos até numa análise superficial pensar, ah, mas ele merece, fez tanta coisa errada, que ele merece realmente as críticas mais severas e mais duras. Existem personalidades da sociedade que, se a gente fosse pensar nelas, elas seriam essas pessoas. Mas ainda assim, nós devemos deter essa nossa propensão a falar e desejar o mal dessas pessoas. Isso já seria uma grande obra de renovação de nossas vidas. Se a gente pudesse deter a palavra infeliz, a palavra que muitas vezes gera desestímulo naqueles que nos servem. E observem, reflitam sobre situações em que a palavra desencadeou desentendimento e trouxe tristeza e trouxe infelicidade. Então, nós poderíamos deter muito do que nós falamos e isso já representar o bem. E isso já representar a melhoria do meio onde nós vivemos. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, por exemplo. As pessoas às vezes falam tão mal de um colega de trabalho, de um chefe, que tira dos demais todo aquele respeito por aquela pessoa. E isso cria às vezes até uma situação desconfortável para aquela pessoa, porque ela passa a ser alvo de vibrações, de pensamentos que a envolvem e a deprimem. E a torna infeliz, bloqueada. Muitas vezes é a pressão a mais que vai representar na vida dela um momento em que ela se dispõe, né, a abrir sua mente para influências perniciosas de obsessores. E nós não percebemos que muitas vezes nós estamos praticando mal, uma coisa tão simples como falar mal de alguém. Falar mal, levantar os erros, as imperfeições, é praticar o mal. E isso nós podemos fazer, não precisamos tirar um tostão do nosso bolso, nós não precisamos dedicar uma hora a mais da nossa rotina para realizar esse bem, por exemplo. Aí a gente vai dizer, ah, mas eu sou imperfeito, eu não consigo deter a minha língua. Nós vamos ter que esperar a prova de vir muitas vezes com uma grande dificuldade na fala, para aprender a valorizar esse potencial divino, que é se comunicar através do som. Nós vamos precisar chegar isso na nossa existência, não poder falar para poder entender o valor da palavra, ou, o que é mais comum acontecer, nós também sermos alvos de comentários, de falatórios que vão prejudicar a nossa vida, e isso a gente nem percebe. E nós criamos muitas vezes essas condições porque também geramos isso para as outras pessoas. E esse é o bem que nós poderíamos fazer hoje já. Agora imagine quanta coisa nós podemos, a partir do momento que nos conscientizamos de que devemos mudar algo em nós, quanta coisa nós podemos fazer. Às vezes a gente tem uma propensão, por exemplo, nas nossas relações, de sempre deixar para os outros uma série de atribuições, de compromissos, de responsabilidades. E nós esquecemos que as pessoas, às vezes, que convivem conosco, na família, nos ambientes profissionais, dentro da casa espírita também, às vezes estão tão sobrecarregados, trazem tantas dificuldades, tantas lutas, que nós não percebemos que o nosso auxílio, a nossa cooperação, assumindo muitas vezes essas responsabilidades, nem que seja por um período, até que a pessoa possa se recuperar, seria também uma grande obra em bem. Seria uma grande oportunidade nós poderíamos estar exercendo de caridade. Então as pessoas que muitas vezes dizem que não tem tempo para se dedicar a uma obra assistencial, as pessoas que dizem que não tem recursos para auxiliar o próximo, tem sim. Tem na sua própria vivência momentos em que se pode praticar o bem. Porque nós só vamos ser criaturas, vamos ser capazes, por exemplo, de usar a palavra sempre para construir, para erguer, para melhorar, se nós aprendemos a educar a nossa palavra desde já. Nós só seremos espíritos grandes auxiliadores, como Bezerra de Menezes e tantos outros, se a gente resolver auxiliar as pessoas do dia a dia, que estão ali compartilhando a existência conosco. Porque quando a gente pensa na posição desses grandes espíritos que nós conhecemos na história e de tantos outros que nós nem sabemos os seus nomes, nós pensamos, ah, eles foram favorecidos porque eles são assim. Na verdade, não. Eles se tornaram assim. Bezerra de Menezes foi, no início da sua evolução espiritual, um espírito também imperfeito. Também era alguém que também tinha muitas dificuldades para auxiliar o próximo. Mas ele aprendeu ao longo das suas experiências esse espírito de serviço, de dedicação, de devoção integral às pessoas. E ele aprendeu isso como? Na vivência diária, em um momento da sua existência, ele foi tocado por esse princípio, por essa ideia, e passou a incorporar isso na sua vida, na sua rotina, e se tornou esse ser que nós conhecemos, que se desdobra em auxílios a tantas pessoas em todo o planeta. Então, se nós quisermos um dia atingir esse patamar de evolução, essa condição de espírito que já se iluminou, que se transformou, nós temos que começar a fazer isso desde já. Porque é o bem, é o exercício dele na nossa vida diária que vai nos conduzir a essa realização. Não será nada súbito, nada impressionante, não será uma visão extraordinária que nós teremos, não será uma psicografia transmitida por um médium famoso, de um espírito muito elevado, que vai despertar algo especial dentro de nós. Não é nada disso. Nossa renovação, nossa transformação vai se dar à medida que pegamos essas ideias que eles já vêm nos transmitindo há muito tempo e passamos a colocá-las na nossa vivência, na nossa experiência diária. É nisso que nós vamos nos transformando. Agora, se nós quisermos apressar um pouco mais esse processo, nós podemos, além dessa prática diária, participar de algo mais significativo, algo que seja mais transformador, nos engajando em alguma tarefa de auxílio ao semelhante, participando de alguma obra de caridade, aquela que a gente mais se afeiçoa. Hoje, felizmente, os meios de comunicação, apesar de tantas coisas infelizes, também mostram muitos exemplos positivos de pessoas que adotam práticas simples para auxiliar aqueles que estão necessitados, e cada um vai buscando aquilo que ela mais se afeiçoa. Tem pessoas que se afeiçoam mais às crianças, buscam auxiliar as crianças carentes, as crianças órfãs. Tem pessoas que se afeiçoam mais aos idosos, buscam a assistência aos idosos. Existem pessoas que amam profundamente a natureza e buscam auxiliar a preservação do meio, a preservação dos animais, buscam socorrer aqueles que sofrem. E todas essas obras, todo esse trabalho, que muitas pessoas nem acham que é caridade, mas é sim essa grande oportunidade de elevação espiritual. Porque é da nossa natureza espiritual. Ao invés de pensarmos que o mal está dentro de nós e faz parte de nós, nós temos que pensar que o bem é da nossa própria natureza. O espírito humano, ele gera o bem quando ele se deixa influenciar por esse bem. E todas as pessoas hoje que estão engajadas em algo que procura melhorar a sociedade, que procura elevar a condição humana e minimizar o sofrimento em qualquer ser vivo, que procura aprimorar a nossa existência aqui no mundo, são criaturas que estão nesse processo, porque estão focando o seu potencial criador, a sua mente, em algo que é positivo, em algo que está dentro dos planos divinos para este mundo. E essas pessoas recebem inspiração e recebem ainda mais força para prosseguir. E quando a gente vai estudar e analisar a vida dessas pessoas, se dedicar a grandes causas, muitas vezes elas iniciam esse processo sem mesmo saber, sem mesmo entender por que elas estão fazendo aquilo. Às vezes é um ímpeto inicial de ajudar uma situação ali pontual, e a pessoa se deixa envolver por aquela necessidade de outras pessoas, ou de outros seres, ou de outras situações, e a pessoa se engaja naquilo com tanta dedicação, com tanto amor, e ela passa a transformar a sua vida. Então é isso que nós precisamos nos deixar contagiar por essa predisposição para realizar o bem, apesar de nossas imperfeições. A buscar a trabalhar pelas realizações do bem, apesar das imperfeições que nós carregamos. Porque é desse processo que vem a nossa elevação. E Jesus, ele compreendia muito bem essa situação. Por isso que ele, um espírito puro, vem ao mundo sozinho, como espírito puro, mas acompanhado por uma legião de criaturas que ainda tinham imperfeições. Muitos tinham grandes valores, tinham grandes méritos já. Já eram espíritos preparados para entender o Mestre, mas ainda eram imperfeitos. E quando nós lemos a história dos seguidores de Jesus, mesmo os mais próximos, em algum momento, demonstraram as suas imperfeições. Em algum momento, demonstraram que não eram espíritos ainda redimidos, completamente libertos de toda a influência do mundo material. Ainda eram espíritos imperfeitos. Ainda eram seres que traziam algo da influência do mundo material, algo de influência inferior, na sua forma de ver, de agir e de entender a mensagem de Jesus. Então a gente pensa nisso, né? Como que ele pôde contar com auxiliares imperfeitos? Como que ele pôde contar com seres que não tinham total potencial para entender a sua mensagem? Ele compreendia que seria da vivência dessa mensagem é que essas pessoas completariam ali o aprendizado que necessitava. E é por isso que ele toma para seus discípulos pessoas que traziam diferentes imperfeições, diferentes condições. Porque apesar de espíritos preparados, ainda eram espíritos terrenos que traziam uma série de limitações e imperfeições. E isso não os impediu de realizações significativas. Eles adotaram essa legenda do tema da nossa exposição dessa manhã. Eram imperfeitos, mas se tornaram úteis na vivência do Evangelho. Passaram a se movimentar, e por isso que hoje já se libertaram de suas imperfeições. Quando nós refletimos numa figura como Pedro, quando nós lembramos de como foi em alguns momentos, quando ele esteve com Jesus, ele demonstrou a sua imperfeição. Por exemplo, na tentativa de defender Jesus, no momento em que Jesus vai ser preso. E ele quer usar a espada naquele momento. Ele inclusive fere uma pessoa nessa tentativa de defender Jesus. Era o ímpeto do uso da força como meio de se tentar sustentar e proteger alguém que necessitava. Ainda era uma dificuldade de entender aquilo que Jesus tinha ensinado antes para ele, de que os pacíficos seriam bem-aventurados. E naquele momento Jesus o adverte: Pedro, quem viver pela espada não morrerá. É o princípio da lei de ação e reação. Aquilo que eu pratico desencadeia reações que se voltam contra mim. Se eu firo e mato com a espada, eu estou atraindo essa condição para a minha existência. Ainda que as minhas razões sejam legítimas, sejam justificáveis, mas se eu usar por esse meio para defender o bem e a verdade, eu estarei sujeito a isso. E Jesus, ele adverte Pedro, e é muito curioso que mais tarde, quando ele retorna espiritualmente para consolar os discípulos e reorientá-los e mostrar para ele aquilo que ele tinha de mais significativo para mostrar, que era a existência espiritual do homem após a morte, e foi tudo deturpado nesses 2000 anos de cristianismo, Jesus então vai e se dirige a Pedro e encaminha a ele a incumbência de pacificar o rebanho dele. Aquele episódio em que Jesus, por 3 vezes seguidas, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz a ele: sim, mestre, eu o amo. Aí Jesus fala: apascenta as minhas ovelhas. Em seguida, Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, mestre. E Jesus fala: apascenta as minhas ovelhas. E novamente, pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E novamente, Pedro responde, mas já com receio. Por que Jesus estava insistindo 3 vezes se ele me amava? Jesus estava fazendo referência àquilo que ele tinha conhecimento, de que Pedro o negara 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro foi questionado depois da morte de Jesus, se ele conhecia Jesus, e ele negou por medo, também uma imperfeição dele. Jesus então didaticamente mostrou para ele que conhecia a fraqueza dele e insiste em que ele se torne um pacificador. Ele adote uma postura exatamente contrária àquela que ele tinha tido na prisão de Jesus. Que ele fosse alguém que usasse meios pacíficos. E foi o que ele mais tarde faria, tentando manter juntas duas grandes correntes que poderiam surgir ali no cristianismo ainda na era apostólica. Quando ele mantém com equilíbrio ideias que começam a ser muito divergentes entre duas facções que poderiam surgir no cristianismo, entre os seguidores de Paulo e os seguidores de Tiago. Pedro vai exercer esse papel importante de influência com a sua autoridade moral sobre os demais, de maneira pacífica, porque ele finalmente entendera por que ele precisava mudar essa característica. Então a gente observa nesse exemplo como Jesus agiu com os imperfeitos. É óbvio que ninguém está aqui fazendo comparações, dizendo que nós somos como Pedro, muito longe ainda desse admirável seguidor de Jesus. Mas é para exaltar esse princípio de que não podemos alegar imperfeição para exercer bem, porque é nesse bem que nós praticamos que nós nos libertamos. Foi no que ele continuou, Pedro, continuou na sua missão, na tentativa, no exercício, apesar de se reconhecer ainda frágil e com defeitos, mas foi aquilo que o ajudou a se libertar e se tornar tão corajoso para enfrentar o suplício que ele passaria mais tarde, porque ele também foi crucificado. Só que ali não havia mais temor, não havia mais medo, e havia superado essa sua imperfeição. E havia, no final da sua missão, entendido e superado o medo que o levou a negar Jesus, por exemplo. O exercício da pacificação que ele fez entre os cristãos, ele superara a sua imperfeição, da sua propensão ao uso da força e da agressão. Então ele é um exemplo vivo disso, de que a vivência do bem, ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos faz evoluir, ela nos faz progredir. Possamos refletir nessas ideias. Que os Espíritos nos inspirem e possam nos ajudar a dissipar qualquer dúvida ou qualquer colocação que não tenha ficado clara, ou que não tenha atingido o objetivo. E que tenhamos essa vontade, esse desejo do bem, porque isso é o que vai nos fazer evoluir. Muito obrigado a todos.